Miksuje dla was DJ Lapiforce. Take me.

robi? Faj, faj, sobe até seu teu chão, vamos lá. Faj, faj, solta aí o pancadão. Quero ouvir? Faj, faj, sobe, sobe até o céu. Vamos lá, vamos lá. We'll be right back. want to party all night. Oh my people, let's dance till the sun is bright. Oh, let's party tonight. Oh my people, let's dance till the sun is bright. Oh, let's party tonight. Oh my people, let's dance. Tell all my people, let's dance. All my people, let me dance. Yes. Ti numai biti da tuga já estás malai. Só mexi pouco desse dois toque. Atrapalhaste, já me borraste. Mal aguentaste, não experimentaste. Atrapalhaste, já me borraste. Remexe assim, rebola assim. Diz então o que queres de mim. Bastante do baby até o fim. Ele tá maluco. Remexe assim, rebola assim. Nunca vi damo que estraga assim. Toda noite só quer dança pra mim. Ele tá maluco. Ele tá maluco. Ele tá maluco. Hey, I know that you're feeling me, DJ Capilo. Faz assim, yeah. Pois faz assim, yeah. Pois faz assim, Isto é cabelo, mina. Como é que é assim? Isto é cabelo, tudo. Feel the beat now. It's just tonight. Acende a vaga. Você entendeu? Você entendeu?